Alô, Salvador, bom dia, Azul 4177. Solicitou Vitória no 360. O paciente do Notão zero? Confirme. Paciente do Notão, fechamento da pista no zero, vai decolar da 17, confirme. Afirmativo, da 17 vai decolar. Gente, teria a série prevista? Tá, eu. Gente, tá, eu. O 41774. Prossiga. Autorizado Vitória 360, via Previsque 50, decola da pista 10, curva direita. Corrijo, decola da 17, curva direita. Saída da EL, Leda, após Leda, voa direto Bidev. Controle 119 decimal 35 e aciona 5037. Zero. Formando a pista ainda fechada devido a desemborrachamento. Previsto estiver na posição pelo... Ascent 3201, estimado ao 00.9. 35, transponente 5037, azul 4177. Correto, azul champrão. Chama. Salvador, bom dia, web 6749. 749, bom dia para você. Autorização Guarulhos 340. Autorizado Guarulhos 340, Aprilisque 50, decola 17, curva direita, da EL, Leda, Paileda, Bidev, controle 11935 e aciona 5043. É uma saída, né? Da EL, Leda, Paileda, Bidev. Da EL, Leda, Bidev, 340, autorizado Aprilisque 50, decolando da 17. 11935, é o controle 5043 transponder, 5749. Chame pronto, web. Chamará. 5-7 no 7, cobre. Autorizado Galeão 340, via Previsc 50, decola da 10 direita, da EL, da 17, decola, corrigindo. A saída é a da EL, Leda, Panleda, Bidev, 11935, 5051 no transponder. Não entendi, o web 5717 confirme, vai decolar da 17 ou vai aguardar 10? Vamos aguardar 10, vamos negativo então. Então eu considero decolagem da 1-0 e a saída é a mesma. Salvador, azul 4177, posição número 1, puxa acionamento. Autorizado, Chimitax. Autorizado, Chimitax.